você continua fugindo pra disfarçar. Fica sorrindo e vem com um talvez e com um beijo antes de me deixar. Você vive me provocando com seu olhar. Não dá pra entender por que você diz não quando eu convido. Um simples passeio à beira-mar. Quero te